301, o seu ambiente 178, autonomia de 4 horas e 20, alternando com o fim, pronto para táxi. 3601, livre táxi, pátio principal, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera já tem livre alinhar e decolar, pistão 0, no 40 graus, 5 nós. Pátio, Índia, e autorizado alinhar e decolar, 10, 360. 201 da TAM aos 13, controle 120, 18, vou viagem. 208, Salvador, bom dia. 3601, não tem parada na El, está cruzando do 2500. 3601, contato radar, suba pelo 1340, autorizadora direto Leda, após Leda Bridge. 340, Leda, após Leda Bridge, 3601. Cara, 6251. Bom dia, prossiga, 6251. É, o Paulo já está operativo para autorização? Continuo, na frequência da torre mesmo, comandante. Pode prosseguir com autorização para Guarulhos? Afirmativo, na frequência para nível 380. E copio 36 já aprovado, aguardo 38. Não, 366. Guarulhos 360, Pesolo 10, pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5417. 360, decola da 10 direita da El Leda Bridge, 1208, acionam 5417, 6254. Direita após, chama em pronto, 6251. Tom 3601, no chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 125 ONU, 13325 Recife, TAM 3601, obrigado. Tom 3601, Rússia, né? Meia, dois, cinco, um, bom dia para pushback e acionamento no ano. Obrigado, chama o táxi. Bora para o táxi, 624.